vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. É assim, ó. Estúdio Mini Matrix. Aí, DJ. Um chip na... Essa mulher só quer me detonar. Ela é um pentelho, não para de ligar. Se eu tô no pop, ela liga, irmão. Te sai de mim, que eu quero é curtição. É curtição, eu quero amanhecer. É curtição, no cenário sem ter. No que eu vou falar, DJ Zélio e Juninho, o recado vai mandar. Para de me ligar, isso me irrita. Quer me rastrear, bota um chip na... Para de ligar, isso me irrita. Quer me rastrear, bota um chip na minha... Para de ligar, isso me irrita. Quer me rastrear, bota um chip na minha... DJ Aglição das Produções. É Moral Vigense. Ari Ribeiro é sucesso absoluto no Pará. Para de ligar, isso me irrita. Quer me rastrear, bota um chip na... Essa mulher só quer me detonar. Ela é um pentelho, não para de ligar. Se eu tô no pop, ela liga, irmão. Te sai de mim, que eu quero é curtição. É curtição, no cenário sem ter. Sem pegar maré pentelho, no que eu vou falar. DJ Zélio e Juninho, o recado vai mandar. Para de ligar, isso me irrita. Quer me rastrear, bota um chip na... Para de ligar, isso me irrita. Quer me rastrear, bota um chip na minha... Para de ligar, isso me irrita. Quer me rastrear, bota um chip na minha...